Voz do Futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola, no ar para um Brasil de audiência. Ano 1, edição 2, sexta-feira, 3 de junho de 2011. Antes de mais nada, deixa eu fazer dois apartes iniciais. Primeiro, esclarecer para os amigos que esse programa não é apresentado ao vivo. Ainda não tenho como fazê-lo ao vivo, pois alguns amigos do Twitter queriam mandar participações na hora em que ele foi apresentado, mas eu não tenho como registrá-las por justamente não ser ao vivo. Mas em breve espero ter boas novidades para todos. E a outra consideração inicial é fazer um agradecimento muito alegre, muito sincero a todo mundo que mandou considerações positivas, que fez referências à estreia do programa, ou pelo Twitter, ou pelo e-mail, enfim. Eu cometi um grandíssimo erro, que foi não anotar o nome de todo mundo para fazer o registro na edição de hoje. É um erro grave que eu cometi, peço perdão a todo mundo pelo deslize, mas das próximas vezes não vai se repetir esse deslize, porque as mensagens que eu receber referentes ao programa, eu vou registrar todas para fazer a menção na edição seguinte, beleza? Dito isto, vamos aos principais destaques da edição desta semana. O meio de semana marcou o início da decisão da Copa do Brasil e a definição dos finalistas da Copa Libertadores. No futebol internacional, o destaque é para os amistosos da data FIFA e rodada das eliminatórias da Eurocopa, e o campeonato argentino prossegue normalmente. Também tem os aniversariantes da semana. Na sessão Papo de Mídia, a Liga dos Campeões da Europa pode provocar uma disputa interessante entre as televisões a partir da temporada 2012-2013. E o resumo do fim de semana nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Estes e outros destaques você confere a partir de agora na Voz do Futebol, porque o Papo de Bola já começou. Você está no Papo de Bola, jogue junto com este time. A gente abre a edição de hoje falando dos jogos decisivos deste meio de semana. Para começar, vamos falar da classificação do Santos para a decisão da Copa Libertadores. Eu achava que seria realmente um jogo muito disputado, que seria um jogo intenso, porque o Cerro Porteño precisava do placar, jogava diante da sua gente, precisava responder bem para seu povo. Mas eu apostava no talento do Santos, eu apostava na boa fase do Santos na era Muricy Ramalho. E quando o primeiro gol saiu recém no segundo minuto, ainda por cima feito pelo Zé Love, que não fazia gol há, sei lá, acho que uns 57 séculos, eu só podia concluir que algo de muito bom estava reservado para o time do Santos nessa noite de quarta-feira. O Cerro até passou a tentar o empate, porque uma vez feito o gol do Santos, foi eliminada a possibilidade dos pênaltis, e os paraguaios só classificariam marcando 3 gols. Mas aí veio aquela lambança impressionante com o Neymar dando um calor no becão e o recuo para o goleiro Barreto, que fez aquela papagaiada espetacular. Que se eu sou presidente do Cerro Porteño, eu acho que eu demito o cara na hora por justa causa. É claro que o Cerro diminuiu logo depois, mas mesmo assim, em momento algum, eu deixei de acreditar que a vaga seria do Santos. Porque estava tudo dentro do que eu imaginava que seria. Um jogo difícil, um jogo complicado, onde eu apostava na melhor qualidade do Santos, onde eu apostava que ele obteria a classificação, porque assim era para ser. Quando antes do intervalo, no último lance, o Neymar botou no alvo, porque faltava o gol do Neymar, não podia acabar o jogo sem ter o gol dele, aí eu concluí que realmente era para ser a vaga do Santos. Gol este do Neymar, que você ouviu na Voz do Futebol, na narração do Gomão Ribeiro. E ouve de novo agora. Arregaça, Gomão. Bola sobrou para Arouca, escapou na velocidade, 19 vai passando, Neymar vai abrindo, recebeu Neymar, carregou para fazer, limpou, bateu, gol! Camisa número 11, menino Neymar, futebol moleque, o jeito moleque de jogar. O segundo tempo foi, não digo meramente administrativo, mas tava na cara que não ia acontecer alguma mudança significativa. É claro que o Cerro Porteño botou um bafo na nuca tremendo do Santos, foi pra cima, se atirou mesmo, na base do tudo ou nada. Mas em momento algum eu pensei, ai, será que o Cerro vai fazer a diferença necessária? Porque uma vez que o Santos tinha feito 3 gols, os paraguaios precisavam marcar 5 para classificar. Eles já tinham 1, precisavam de mais 4. Mas eu não achava que isso seria possível. Mesmo com seguidas tentativas, com o Rafael aparecendo bem, fazendo boas defesas, eu não acreditava nisso. E de fato, acabou não acontecendo. É claro, o Cerro diminuiu do gol do Lucero e depois empatou num chinelaço maravilhoso do Fabro e acertou a trave no último lance da partida. Mas o Santos também quase aumentou a sua marca. O Santos quase ganhou o jogo. O Neymar botou na trave e depois ele recebeu um bolão do Maicon Leite e jogou em cima do goleiro. Mas é isso, né? O Santos está na decisão da Libertadores, jogará o segundo jogo com sua torcida a favor. O presidente Luiz Álvaro disse há alguns dias que se o Santos fosse para a final, mandaria a partida no Morumbi. E eu acho que seria legal mesmo que isso acontecesse, porque alguém tem dúvida de que o Morumbi vai receber, sei lá, 60 mil pessoas? Bota 60 mil ingressos à venda, tu duvidas que vai encher o estádio, que vão esses 60 mil alvinegros? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, que venha o Peñarol para a grande decisão, que não começará no próximo meio de semana, porque é meio de semana a data FIFA. Então os jogos acontecerão no dia 15, a acontecer o primeiro jogo no Uruguai, e a grande decisão, dia 22, em São Paulo. O Peixe rumando ao terceiro título de Libertadores. Também neste meio de semana começou a decisão da Copa do Brasil. Eu esperava que fosse um jogo bom. Eu achava que seria uma partida animada, divertida. Mas Vasco e Coritiba decepcionaram, infelizmente. Coritiba foi melhor em boa parte da partida. Na maior parte da partida, até, eu diria. Mas não chegou a fazer uma pressão forte para cima do Fernando Praz. Teve algumas boas oportunidades. O goleiro do Vasco teve que se virar nos 30, principalmente no segundo tempo. Mas não foi aquilo que tu pudesses dizer, ah, foi um crime, um pecado, uma injustiça o Coritiba não ganhar o jogo. Não, não foi. O Vasco praticamente não fez muita coisa no jogo. Teve uma palhaçada incrível do Diego Souza. Eu não sei como é que ele conseguiu perder aquele lance na cara do Edson Bastos, que depois ele teve que fazer quase um 360 para conseguir chutar no Edson Bastos de novo. Mas valeu o oportunismo do artilheiro. Aquele negócio, né? O cheiro do gol, o faro do artilheiro. Alexandro faturou. E a Voz do Futebol documentou. Nilson Duarte narrou. escracha Nilson. Tentando fazer o giro, Bernardo, subindo no jogo, garoto Bernardo, faz o toque com quem vem de trás, para Diego Souza, lá pela direita, vai pintar cruzamento na área, vai ser o gol do Vasco, gol! Na bola, bola cruzada na direita, fez o cruzamento Alan, meteu o cabeção na bola, o Alexandre, quem dá o primeiro gol na final da Copa do Brasil. E o Alexandro comemorou o gol fazendo a careta do seu pai, o Lela, campeão brasileiro de 1985, justamente pelo Coritiba. Próxima partida será no Couto Pereira, quarta-feira que vem. E é jogo em aberto, hein? Não descarto nenhuma possibilidade na partida da volta. Coritiba vai fazer uma fumaceira tremenda no Major, que estará mais esverdeado do que nunca. Então vocês não tenham a menor dúvida de que será uma pelejaça na próxima quarta-feira. O Vasco tem uma vantagem preciosa, que é ter ganho sem sofrer gol no seu reduto, o que tira o benefício do dito saldo qualificado do Coritiba. Ou seja, um gol que o Vasco faça no Major na próxima quarta-feira, e o Coritiba, para ser campeão, terá de marcar 3, mais ou menos o que aconteceu essa semana com o Santos e o Cerro Porteño. Mas é decisão em aberto, pode acontecer tudo, fiquemos de olho, e seja quem for o campeão, eu acho que será um bom campeão. Eu só peço, por gentileza, Vasco, por gentileza, Coritiba, faça um jogo mais divertido, mais animado, um jogo mais com cara de final na próxima semana. É pedir muito? Eu acho que não, né? Papo de Bola, na voz do futebol. Do Papo de Bola, informações do futebol internacional. Essa semana a gente está vivendo partidas amistosas, são jogos da data FIFA, jogos amistosos e também partidas das eliminatórias da Eurocopa. Na quarta-feira aconteceram alguns amistosos. Os placares: Ucrânia 2, Uzbequistão 0, Nigéria 4, Argentina 1. A Argentina jogou com um time B, um time bem com cara de B, C, D e assim. Só dois jogadores da lista prévia da Copa América estiveram presentes nessa partida. Mas de qualquer maneira, o placar é que fica, a instituição Seleção Argentina é que esteve em campo e tomou essa lambada da Nigéria, né? 4-1. Canadá, Equador 2-2, México 3, Nova Zelândia 0, Guatemala 0, Venezuela 2. Bah, eu queria ter visto esse jogo em Guatemala e Venezuela. Deve ter sido um jogo lindo, maravilhoso, apaixonante, daqueles jogos pra ficar na história do futebol por anos e anos a fio. Por que que eu não vi esse jogo, Guatemala e Venezuela, meu Deus? Eu vou rachar a cara na parede de tanta raiva por isso. Nesta sexta-feira, jogos que aconteceram depois da conclusão deste programa, mas você saberá os placares no Twitter, @ Voz do Futebol: Coreia do Sul contra a Sérvia e Luxemburgo e Hungria. E neste sábado tem um amistoso Brasil e Holanda, 4:10 da tarde, no Serra Dourada. Não me venham falar, pelo santo nome de Deus, em revanche, que eu já comecei a ouvir um negócio na televisão, daqui a pouco vai acabar ouvindo no rádio também, daqui a pouco vai acabar lendo na internet também, esse negócio de revanche. Não me venham com revanche, pelo santo nome de Deus. Revanche é quando tu tens a oportunidade de bater o adversário nas mesmíssimas condições, ou praticamente nas mesmíssimas condições da derrota anterior. Um bom exemplo: na Copa do Brasil, o Corinthians foi campeão em 95, batendo o Grêmio no Estádio Olímpico. 6 anos depois, o que é que aconteceu? O Grêmio ganhou do Corinthians em São Paulo. Aí sim é uma revanche. Mas se o Brasil ganhar da Holanda agora no sábado, aí vai ser revanche da Copa de 2010? Ah, façam-me um favor, pô. Vamos catar coquinho todo mundo que tá dizendo isso. Baixou o homem mais invocado da cidade em mim, admito. As eliminatórias da Eurocopa 2012 também têm partidas. Várias delas são na sexta-feira, partidas concluídas após a finalização deste programa e você também saberá os placares pelo Twitter, @vozdofutebol. Cazaquistão e Azerbaijão, Ilhas Faroe e Eslovênia. Ô, joguinho lindo, hein? Liechtenstein e Lituânia. Esse também é outro maravilhoso. Romênia e Bósnia e Herzegovina. A Romênia que, depois deste jogo, ruma aqui para o Brasil. Terça-feira enfrentará a seleção em São Paulo, na despedida do Ronaldo Nazário. Croácia e Geórgia. Moldova e Suécia, meu Deus. San Marino em Finlândia. Ai, ai, ai, ai, ai, isso aí dói mais do que um soco no estômago, cacetado. Bélgica e Turquia. Agora começou a melhorar um pouco. Áustria e Alemanha. Itália e Estônia. E Bielorrússia e França. Esses são os jogos que aconteceram nesta sexta-feira. Placares no @vozdofutebol. No sábado temos Inglaterra e Suíça, Letônia e Israel, Eslováquia e Andorra, Grécia e Malta, Montenegro e Bulgária, Islândia e Dinamarca, Macedônia e Irlanda e Portugal e Noruega. As eliminatórias da Eurocopa que têm mais partidas na terça-feira, assim como outros amistosos também. E acabou no fim de semana passado o Campeonato Francês 2010-2011. Veja você, camarada, o Mônaco, o grande Mônaco, foi rebaixado para a segunda divisão. Perdeu para o Lyon, em jogo que classificou o Lyon para a fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa, cuja fase de grupos terá o vice-campeão Olympique de Marselha e o campeão Lille. O Mônaco foi rebaixado junto com o Lens e o Arles Avignon. Para a Liga Europa, qualificou-se o Paris Saint-Germain. A última rodada teve como resultados Lille 3, Rennes 2, Mônaco 0, Lyon 2, Bordeaux 2, Montpellier 0, Arles Avignon 1, Sochaux 3, Valenciennes 2, Nice 1, Lorient 1, Auxerre 2, Saint-Étienne 1, Paris Saint-Germain 1, Nancy 4, Lens 0, Brest 0, Toulouse 2 e o Caen 2, Olympique 2. Classificação final apontou o Lille campeão com 76 pontos, Olympique vice-campeão 68, Lyon terceiro colocado 64 pontos, os três na Liga dos Campeões da Europa, os dois primeiros direto na fase de grupos e o Lyon na última preliminar. Paris Saint-Germain 60 pontos, vai para a Liga Europa. Sem nada ficaram Sochaux com 58, Rennes 56, Bordeaux 51, Toulouse 50, Auxerre, Saint-Étienne e Lorient 49, Valenciennes e Nancy 48, Montpellier 47, Caen, Brest e Nice 46. O Mônaco não fez sua parte, foi rebaixado com 44 pontos, o Lens foi rebaixado com 35 e o Arles Avignon com 20 pontos. Em campanha, diga-se de passagem, ridícula, de 3 vitórias, 11 empates e 24 derrotas, marcando 21 gols e sofrendo 70. Um estratosférico saldo negativo de 49 gols e um aproveitamento patético de 18%. É simplesmente para ficar uns 40 séculos fora da divisão principal do campeonato francês como castigo. O campeonato argentino, por sua vez, não para neste fim de semana. Vamos recuperar primeiro os placares da rodada do fim de semana passado. Colón 1, Argentinos Juniors 2, San Lorenzo 1, Arsenal de Sarandí 1, All Boys 1, Quilmes 0, Racing 1, Banfield 2, Estudiantes 0, Independiente 2, Boca Juniors 1, Newell's Old Boys 0, Tigre 2, Vélez Sarsfield 1, Olimpo 0, River Plate 0, River, Lanús 3, Huracán 0 e Godoy Cruz 2, Gimnasia e Esgrima 2. Neste fim de semana, tem nesta sexta-feira Arsenal de Sarandí contra Olimpo, no sábado Gimnasia e Esgrima e Racing, Banfield contra All Boys e Newell's Old Boys contra San Lorenzo. No domingo tem Huracán e Tigre, Quilmes e Boca Juniors e River Plate e Colón. Na segunda-feira tem Independiente e Lanús, Argentinos Juniors e Estudiantes e Vélez Sarsfield e Godoy Cruz. A classificação aponta após 16 rodadas do Nestorzão, o torneio clausura. Vélez Sarsfield em primeiro com 30 pontos, Lanús em segundo com 29, Godoy Cruz em terceiro com 28, Olimpo em quarto com 26, Boca Juniors e Independiente e Argentinos Juniors em quinto com 25, River Plate em oitavo com 24, Tigre em nono com 23, Racing, Banfield e All Boys em décimo com 22, San Lorenzo com 21, Colón com 20 em 14º, o Estudiantes em 15º com 19, Quilmes, Arsenal de Sarandí e Gimnasia e Esgrima em 16º com 16, Newell's Old Boys e Huracán em 19º com 11 pontos. A destacar que Estudiantes e Huracán têm um jogo a menos, pois a partida entre eles foi suspensa. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos aos aniversariantes da semana. Vamos cumprimentar o pessoal que ficará um ano mais, não velho, mas um ano mais experiente no período entre 3 e 9 de junho. Nesta sexta-feira, dia 3 de junho, aniversaria Chicão, zagueiro do Corinthians, faz 30 anos. A Mauri, atacante do Parma, aquele que chegaram a pedir para a seleção brasileira uma vez, mas acabou jogando pela Itália, 31 anos. Cris, zagueiro do Lyon, 34 anos aniversaria. E aniversaria também o ex-árbitro que trabalhou em Copa do Mundo, hoje é comentarista de arbitragem da Rede Globo e colunista de jornais do interior aqui do Rio Grande do Sul, Renato Marcília, faz 60 anos. No sábado, dia 4, aniversaria Prato, atacante da Universidade Católica. O pessoal do Grêmio lembra bem dele nessa última Libertadores. Prato muito indigesto. 23 anos. Lukas Podolski, o polonês naturalizado alemão, meia do Colônia, 26 anos. E Eboué, lateral meia do Arsenal, faz 34 anos. No domingo, dia 5, aniversaria com 26 anos, De La Hede, que era jogador do Real Madrid e foi aposentado precocemente em 2009 por problemas cardíacos, mas continua trabalhando no clube. Você vê que loucura, né? O cara aposentado aos 26 anos por problemas cardíacos. Mas paciência, né? Há de se pensar primeiro de tudo na vida. Aniversaria também Gabriel, lateral direito do Grêmio, fazendo 30 anos. 32 anos completam o goleiro argentino Sarra, hoje no AEK Atenas, e que entrou para a história do Grêmio ao ser o primeiro goleiro a marcar um gol em uma partida oficial do clube. Edinho Nazaré, ex-zagueiro do Flamengo, do Fluminense, da seleção brasileira, ex-treinador, ex-comentarista de televisão, 56 anos. E Valdemar Lemos, técnico do Náutico, o irmão do Oswaldo de Oliveira, 57 anos. Na segunda-feira, dia 6, aniversaria Souza, ex-meia de Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense, América de Natal e mais uns 489 times que me fogem à cabeça porque são tantos que não dá para guardar todos na cachola. Guardou é a idade que ele está completando, 36 anos. Aniversaria também o treinador do América de Natal, Lula Pereira, que faz 55 anos. Na terça-feira, dia 7, 23 anos para ele, um ídolo da torcida do São Paulo. O São Paulino adora muito este jogador, gosta muito, vibra com cada lance, com cada proeza dele, Marlos, que certa feita chegaram a chamar de Lionel Marlos. Ele está fazendo 23 anos, ou seja, ainda tem conserto. 29 anos para o goleiro do Mallorca, o argentino Lux, já foi da seleção argentina. 41 anos completa ele, que dispensa apresentações. Cafu, o grande Cafu, campeão mundial pela seleção brasileira em 94 e 2002, vice-campeão em 1998. 33 anos completa o ex-zagueiro Agnaldo Liss, campeão da Libertadores de 1999 pelo Palmeiras. 48 anos completa Cuca, treinador do Cruzeiro e ex-jogador de muitos times. 54 anos faz Paulo Vitor, o ex-goleiro Paulo Vitor, campeão brasileiro de 1984 pelo Fluminense, hoje comentarista do Sport TV e PFC no Centro-Oeste. E completa 81 anos o grande Bellini, o capitão do primeiro título mundial da seleção brasileira em 1958. Na quarta-feira, dia 8, aniversaria 27 anos. Mascherano, o tangueiro, o argentino, ex-Corinthians, campeão europeu pelo Barcelona. 34 anos faz Falcão, o craque Falcão do futsal, que um dia chegou a jogar no futebol de campo pelo São Paulo, mas nem de longe repetiu o mesmo sucesso. E 37 anos faz Zé Alcino, ex-atacante da dupla Grenal, hoje sem clube. Por fim, na quinta-feira, dia 9, aniversaria Wesley Sneijder, o holandês da Internacional, 27 anos. Ele teve dores musculares, por isso desfalca a Holanda no amistoso deste sábado contra o Brasil. E 33 anos completam Miroslav Klose, do Bayern de Munique, aquele que quase tirou de Ronaldo o recorde de artilheiro absoluto das Copas do Mundo. Foi por um triz, hein? Só falta ele inventar de jogar a Copa de 2014 no Brasil para tentar derrubar o recorde do Nazaré. Aí é que eu vou coçar a cabeça de nervoso, confederado. E completa também 33 anos, Renato Abreu, a patada indomável do Flamengo. E parabéns a todos que fazem aniversário neste período, mesmo os que não forem mencionados. Se você que está na audiência faz aniversário entre os dias 3 e 9 de junho, sinta-se abraçado pelo Papo de Bola da Voz do Futebol. Papo de Bola na Voz do Futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Muito bem, neste bloco a gente fala das boazinhas da TV e do rádio esportivos. E o primeiro destaque, veja você, Almirante Brown, tem a ver com a Liga dos Campeões da Europa, terminada no último fim de semana. Na temporada que acabou no último sábado e na próxima temporada, o contrato de transmissão reserva os direitos em TV aberta para Globo, Bandeirantes e Sport Interativo. A Globo detém os direitos em TV aberta e repassa para o Sport Interativo, que exibe as terças-feiras, e para a Bandeirantes, que mostra as quartas-feiras. Na TV paga, a exclusividade é dos canais ESPN. Bom, o que acontece? A partir de 2012-2013, vai valer um novo contrato para a Liga dos Campeões da Europa. O All Sport, crédito a quem merece, publicou uma reportagem com algumas informações bem interessantes. Uma delas, os direitos de transmissão da Liga dos Campeões para o Brasil não passam dos 10 milhões de reais, o que é uma observação muito interessante e muito pertinente. A Globo, evidentemente, vai querer manter a transmissão para o próximo triênio de Liga dos Campeões da Europa. Mas a Record, que já mostrou a competição entre as temporadas de 2005-2006 até 2008-2009, está interessada em retomar a exibição. E a Rede TV, que saiu completamente no prejuízo nessa história do Campeonato Brasileiro, exibiu a Liga dos Campeões nas temporadas de 1999-2000 e 2004-2005, essa última em parceria com o Sport Interativo, que era o detentor da competição e exibia o torneio via Rede TV, e aí depois aconteceu até um grande enrosco jurídico, uma briga enorme, um negócio impressionante que aconteceu. A Rede TV está interessada em retomar a exibição da Liga dos Campeões, até porque já mostra a Liga Europa e já tinha mostrado no ano anterior a Copa UEFA, que foi quem deu lugar à Liga Europa. Bom, eu não sei o que é que a UEFA vai fazer em relação a isso, até porque há outros fatores a ser ponderados, além certa simples oferta financeira. Quando a Globo conquistou o contrato atualmente vigente, ela ofereceu, pelo que eu acompanhei dos colunistas especializados na época, menos dinheiro do que a Record tinha oferecido para a renovação. Mas o que, que aconteceu para a Globo vencer? A maior difusão dela, a maior propagação dela, dentro daquilo que a gente sabe muito bem, de que tudo que acontece em veículo A, B ou C tem uma repercussão X. Em alguns pode ter uma repercussão XX. Se a coisa é via Rede Globo, a repercussão é XXXXX. Essa é uma verdade indesmentível. E foi por esses outros fatores, como por exemplo, um VT sobre a rodada da Liga dos Campeões ter uma repercussão bem maior exibido na Rede Globo do que teria um VT completo de jogo numa outra emissora qualquer. Por isso, a UEFA acertou com a Globo. E nesse pacote, a Globo levou também a próxima Eurocopa. A Eurocopa de 2012 é da Globo. E ela já repassou os direitos para a Bandeirantes e ficou com os direitos da próxima Eurocopa para Sport TV e Globoesporte.com também. Pode ser que isso seja levado em conta novamente. Mas só a possibilidade de uma disputa pelos direitos da próxima temporada abre um leque de perspectivas que pelo menos permite o sujeito pensar: ah, será que vai ficar bom dessa forma? Ah, será que vai ficar melhor daquela forma? Enfim, o ponto que é novo e merece ser observado, isso foi ressaltado na matéria do UOL, é que agora também na TV paga deve ter disputa pelos direitos. Ou seja, a ESPN, que desde a época do Ben-Hur, exagerando, mas para representar os tantos e tantos e tantos e tantos anos que ela mostra a Liga dos Campeões da Europa, deverá ter pelo próximo contrato a rivalidade de Sport TV e Band Sports para ter os direitos de exibição. O Sport TV já tem uma certa parcela de futebol internacional na sua programação. É o exibidor das últimas Eurocopas, tem o campeonato italiano, tem o campeonato francês e tem o campeonato português. A ESPN, eu não sei até se não foi levando isso em conta, para mostrar a sua força, para ressaltar como ela é a casa oficial da Liga dos Campeões da Europa, pelo amplo tratamento que dá, transmitindo desde as fases preliminares até um trololó de jogos na fase de grupos. Vocês perceberam, no último fim de semana, a ESPN mandou quase 20 pessoas para a decisão em Londres. E essa sim seria uma mudança de impacto, acredito. Muito mais do que foi a Liga dos Campeões sair da Record para a Globo, eu acho que seria impactante. Seria, eu não gosto do termo, mas seria uma bomba, para falar num português bem claro, se a Liga dos Campeões não passasse mais na ESPN, fosse exibida ou pelo Sport TV ou pelo Band Sports. Mas tá cedo para ver essa questão ainda. Quando eu digo cedo, eu quero dizer que não vai ser amanhã ou na semana que vem que ela vai ser resolvida. Não, ainda vai demorar alguns meses pra gente saber o que vai acontecer nessa história. Mas é certo que, enquanto a próxima temporada, a temporada de 2011-2012, estiver em andamento, será nesse período que a gente saberá o que será da Liga dos Campeões na televisão, a partir de 2012-2013. É esperar para ver. Mudando completamente de assunto, no domingo passado, como eu destaquei nos aniversariantes da primeira edição deste programa Papo de Bola, o Luiz Roberto fez 50 anos de idade. Narrador Luiz Roberto de Múcio, o deputado da Rede Globo de televisão, ele tem esse apelido deputado. O próprio Luiz explicou uma vez numa reportagem para o jornal O Globo, por conta da constante simpatia que transmite para todo mundo. Que é o que eu mesmo, este que vos fala, pôde atestar no ano passado, quando ele veio narrar Grêmio e Flamengo. E eu fui encontrá-lo no hotel onde ele estava hospedado, aqui em Porto Alegre. E estavam ele e o Renato Marcília juntos. E aí eu conversei com o Luiz, acho que eu conversei uns 15 minutos ali com o Luiz. Uma figura muito simpática, uma figura muito receptiva, boa conversa. Uma figura admirável mesmo. Eu gosto muito do Luiz Roberto de bastante tempo. Pena que eu não pude acompanhá-lo narrando no rádio. Apenas tem alguns registros no YouTube da participação dele na Rádio Globo de São Paulo com um golaço de bicicleta do Neto para o Corinthians em 1992, onde o Luiz narrou esse gol, tem no YouTube, vocês podem pesquisar. Bom, o Luiz Roberto não poderia querer presente melhor de aniversário do que narrar um Bahia 3, Flamengo 3, um jogo animadíssimo, um jogo elétrico, um jogo divertidíssimo, com 6 gols. E de lambuja, faixas e cartazes nas arquibancadas do estádio Pituaçu homenagearam o narrador, o cumprimentando pelos seus 50 anos. E o Luiz, até foi o próprio Luiz que disse isso pra mim, respondendo um e-mail que eu mandei pra ele de cumprimentando pelo seu aniversário. O Luiz disse que se emocionou bastante com essa lembrança. Mudando novamente de assunto, vamos falar de rádio. Vamos falar de rádio, porque nos últimos anos, um grande problema do rádio esportivo, uma sucessão de partidas na faixa das 7 horas da noite, porque elas não podem ser transmitidas na íntegra pelas emissoras AM e FM, por causa, vocês sabem muito bem do quê. Claro, a sua, a minha, a nossa atração predileta, e evidentemente eu estou sendo tremendamente irônico, que é a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Olha o atraso que tem no rádio. Bom, mas dá pra animar o que aconteceu ainda na semana passada e que foi publicado no site da ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de flexibilização do horário do programa oficial entre 7 e 10 horas da noite. Não é muito ainda, mas já daria uma mãozinha em relação às partidas de futebol às 7 horas da noite. Quando eu digo que não é muito ainda, é porque eu acho que a flexibilização deveria ser maior. Como é que fica, por exemplo, numa noite em que dois times locais atuem, um às 7h30 e o outro às 9h50 da noite? Como é que ficaria isso? Teria que abdicar de uma ou de outra partida? Não acho isso legal. Então que flexibilizassem o horário para a Voz do Brasil entrar no ar, sei lá, 11h45, 11h50 da noite, ou de repente até mesmo uma hora da madrugada para dar uma folga, para permitir um pós-jogo, enfim. Aí sim ficaria perfeito. Mas é uma questão que vale continuar batalhando, que vale insistir, porque só tem a beneficiar o torcedor do rádio, o torcedor que acompanha pelo bom e velho radinho de pilha, no AM, que acompanha no celular, que acompanha nos MP3, iPhones, iPads e essas quinquilharias tecnológicas, das quais eu estou muito longe ainda de ser um usuário, enfim. Que também não é todo mundo que tem a possibilidade de acompanhar futebol pela internet, que de fato é uma possibilidade que as rádios estão explorando muito nos últimos anos, transmitindo na íntegra os jogos da faixa das 7 pela internet, e mesmo assim ainda é pouco. Se der para flexibilizar a Voz do Brasil para que direto no AM e no FM sejam transmitidas as partidas de futebol, quanto melhor. E o último destaque desta semana é para uma troca de apresentadores que a Rede Globo faz nos seus programas esportivos nacionais. Algumas dessas trocas muito significativas. A principal delas, o Esporte Espetacular aos domingos de manhã, mantém Glenda Kozlowski como apresentadora, mas ela terá agora ao seu lado quem? O ex-jogador de vôlei Tandy, que nos últimos meses tem apresentado nas madrugadas de sexta para sábado o Corujão do Esporte, do qual sai. E o que será do Luiz Ernesto Lacombe e da Luciana Ávila? Interrogação. O Lacombe vai para o bloco de esportes do Bom Dia Brasil. Aí o sujeito vai perguntar, e o que será do Alex Escobar? Interrogação. Ficará somente na edição carioca do Globo Esporte, ou seja, deixará a rede nacional. Enquanto isso, a Luciana, que está grávida e em breve sairá do ar para cumprir licença maternidade quando estiver mais próximo de ter neném, será repórter. Enquanto isso, a Cristiane Dias ficará na edição nacional do Globo Esporte, exibida para todo o Brasil, menos Grande Rio de Janeiro, são os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Bahia e Ceará. Só que cabe lembrar que o Globo Esporte está sofrendo um processo gradual de regionalização, com cada estado tendo a sua própria edição, e esse processo será completado até outubro. Então tem que ver o que, que seria da Cristiane a partir de outubro, quando se estima que cada região tenha o seu Globo Esporte próprio. Tem que esperar para ver. E na próxima semana, mais destaques da TV e do Rádio Esportivos na sessão Papo de Mídia. Papo de Bola, na voz do futebol. Esse começo de bloco, antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, deixa eu destacar alguns campeonatos estaduais, porque eles continuam acontecendo, tem vários deles que estão acontecendo. Agora no último fim de semana, o Linhares foi campeão capixaba, aliás, o São Mateus, perdão, foi campeão capixaba, derrotando o Linhares na grande decisão. Parabéns ao São Mateus, campeão do Espírito Santo. Neste meio de semana começou a decisão do campeonato amazonense, uma decisão genérica, por assim dizer, porque é entre Nacional e Penarol. É assim mesmo, Penarol, porque não tem o nhá igual ao xará uruguaio mais famoso. Empate por 1-1, e na próxima partida, que será neste sábado, qualquer empate leva para pênaltis e quem vencer é o campeão. Sabe quem é que treina o Penarol? É o Uidemar, aquele que foi campeão brasileiro de 1992 pelo Flamengo. Também começou a decisão no campeonato sergipano. O atual campeão River Plate atropelou São Domingos por 3-0 e pode perder por até 2 gols de diferença no segundo jogo neste domingo, que será bicampeão. São Domingos precisa de 4 ou mais de diferença para levar o título, e 3 gols de diferença gera pênaltis. Destaque negativo para o horroroso público: 576 pessoas no primeiro jogo. Tu imagina então no segundo jogo. Ainda mais que domingo tem Flamengo e Corinthians. Tu acha, por exemplo, tu achas que alguém no Sergipe, o Sergipe é um reduto carioca, futebolisticamente falando, tu achas num domingo de Flamengo e Corinthians, ainda tem o Vasco jogando, tu acha sinceramente que o povo vai dar bola pra final do campeonato sergipano? O Paquistão vai ficar de novo às moscas. Isso é lamentável, né? É uma pena mesmo. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando da Série B, cuja terceira rodada foi aberta agora na terça-feira com 2 partidas. Sport 1, Barueri 0. Que penosa que engoliu o Juninho, hein? Glu, glu, glu, glu, glu, glu. Mas nada que o povo lá do Atlético Mineiro e do Paraná já não tenham visto em ocasiões anteriores. Esse é um goleiro que tem um... Ele tem uma ficha corrida goleirística, por assim dizer, de derrapadas mesmo. Não é nada de se estranhar. Também Goiás 4, Asa 1. O Guto mandou bem, marcou 3 gols. Foi o destaque da partida. Mas eu quero pegar estas 2 partidas para fazer um comentário, puxar uma reflexão com os amigos do Brasil na audiência da Voz do Futebol. Pelo seguinte: na Ilha do Retiro foram 17.063 pagantes. Renda, preste bem atenção, de R$ 113.285, uma média de R$ 6,63 por torcedor. Na vitória do Goiás, no Serra Dourada, foram 18.287 pagantes. Aliás, eu chamaria de raridade rara, porque eu não sei se eu é que não dou sorte ou se é assim mesmo, mas toda vez que eu vejo o jogo no Serra Dourada passando na televisão, eu nunca vejo aquele estádio com um público decente. É um troço impressionante. Bom, 17.287 a plateia em Goiás, 4 asa 1. Ó a renda: R$ 21.480. Média de R$ 1,17 por torcedor. Sabe o que aconteceu? É que o Goiás fez uma promoção. Todos os setores do estádio a 2 mangos o bilhete, com valor pela metade se o sujeito fosse com a camisa do Esmeraldino. Sabe qual foi a consequência disso? 30 minutos do primeiro tempo e ainda tinha gente chegando no estádio. É claro que são casos bem distintos, mas dá para trabalhar em cima deles um velho debate que há muitos e muitos anos eu tento propor, eu procuro propor no papodebola.com.br, e quem me acompanha de longa data sabe que eu já falei ad nauseum a respeito do assunto, que é a questão de preços muito altos dos ingressos. Nem todo mundo tem condição de arcar com preços na faixa dos R$20 seguidas vezes, ainda mais quando alguns times jogam dois campeonatos simultaneamente. E pegando este exemplo de agora, o momento, são os casos de Santos, Vasco e Coritiba, que conciliam competições. Normalmente essas coisas, essas atitudes de preço muito baixo, essas decisões drásticas, são tomadas quando os clubes estão numa situação importantíssima, geralmente negativas. Geralmente isso acontece em situação negativa, tipo um time desesperado para não ser rebaixado, aí ele vai lá e baixa o ingresso praticamente de graça para fazer o torcedor ir de qualquer jeito, porque ele sabe que se for pelo preço normal, o cara não vai mesmo, porque ele não vai querer investir um dólar furado num time que não vale uma pataca. Bom, mas esse ainda não é o caso, porque recém estamos na terceira rodada da Série B. Sabe o que aconteceu, doutor? É que Goiás e Barueri, na primeira rodada, teve um público muito vergonhoso. 1.652 pagantes, com renda de R$20.390. Com renda de R$20.390. Que isso significa? Significa que o povo do Nordeste tem mais dinheiro no bolso que o do Centro-Oeste? A ponto da renda no jogo do Goiás ter sido de R$21.000 e no jogo do Sport ter sido de R$113.000? Não, tem nada a ver, não é esse o ponto. É que o nordestino, isso é o que eu sinto acompanhando o futebol ao longo dos anos, eu sinto que o nordestino em geral parece nutrir uma paixão a mais que aqui no lado sul do Brasil, sul, sudeste, sendo centro-oeste, mais especificamente Goiás, que é o grande centro futebolístico do centro-oeste, não se nota com tanta intensidade. Um estímulo desses seria muito bem-vindo aqui para o lado sul, sudeste, como foi para o lado de Goiás. Preços reduzidos às vezes ajudam sim. A renda seria quase a mesma, como vocês puderam notar nesse caso de Goiás e Barueri e Goiás e Asa. Mas o público é muito maior. A plateia de um jogo para outro com o mando do Goiás foi muito maior. Ou vocês acham que 16 mil pessoas a mais no estádio não fazem diferença? Mas é claro que faz. Futebol sem torcida no estádio é igual a namoro sem beijo, é igual a prato sem comida, é igual a cadeia sem bandido detido. Não tem graça, não tem sentido de ser. Oh, mas os clubes do Sul precisam manter elencos caros e não podem cobrar ninharias nas partidas, vai dizer alguém? Pois eu vou discordar amavelmente. Os clubes vivem só da renda das partidas? Até onde eu sei, não. Tem muitas maneiras de se fazer renda, além de arrecadar, além da arrecadação das partidas e da grana paga pela televisão. Tu podes bolar produtos oficiais licenciados, tanto em versões mais caras quanto mais acessíveis. Dá pra fazer eventos especiais dos clubes. Dá pra oferecer benefícios diversos para associados. Enfim, não tem departamento de marketing para isso nos clubes? Pois que eles sejam criativos e bolem boas ideias para aumentar ainda mais o interesse do torcedor pelo clube, aproximá-lo ainda mais, independentemente dos resultados em campo, e assim arrecadar mais dinheiro. Dessa forma, daria sim para aliviar o preço dos ingressos e mais gente comparecer, deixando mais bonitos os estádios. Porque a vida do estádio é ter gente nele, torcendo, incentivando, apoiando o seu time. E vocês estão sentindo que eu estou me inflamando, mas é que isso é um assunto que me interessa muito, porque eu detesto ver estádio com clarão, eu não gosto de ver estádio vazio. Eu sinto uma inveja tremenda do que acontece lá na Europa, que a gente vê na Europa os jogos com casa cheia, a gente vê partida de time intermediário, que não briga por nada, não briga por Liga dos Campeões, nem por Liga Europa, nem contra o rebaixamento. A gente vê com o estádio quase lotado. Tchê, mas que é isso? Mas que pouca vergonha é essa? Agora me enfureci, vocês sentiram, né? Aí alguém pode dizer, oh, mas alguns clubes privilegiam os associados, vai escanteá-los? Mas é óbvio que não, né? O associado tem o pleno direito da preferência. É justo e é correto isso. Mas os associados vão em todas as partidas? Até onde eu sei, não. Eu não sei como é que os clubes procedem nesse sentido. Eu reconheço que eu tenho esse desconhecimento. Mas seria bom que antes de cada jogo, até um período X, tipo umas 72 horas antes, o associado confirmasse ou por telefone ou pela internet se vai acompanhar a próxima partida. Se ele colocar, não, eu não vou ver o jogo, que esse ingresso seja disponibilizado para o público comum a um preço acessível, o que seria uma forma de manter o estádio com mais gente dentro da ideia que eu estou procurando defender, de que o estádio só tem vida se tiver gente nele, torcendo, incentivando, apoiando seu time, empurrando, enfim. O que aconteceu no Serra Dourada, na terça-feira, reforçou tudo isso, que não é de hoje que eu penso isso há muitos anos. E quem me lê historicamente sabe bem disso, porque não é a primeira vez que eu abordo esse assunto. E isso que aconteceu no Serra Dourada deu muita base para eu acreditar mais e mais nessa ideia que eu defendo. E que pode, evidentemente, ser bem trabalhada, por isso mesmo que eu proponho o debate para a gente ir, para a gente evoluir a ideia, trocar sugestões, procurar aprimorar aqui, ali, acolá, de uma forma que fique melhor para todo mundo, em prol daquilo que faz a alma de um jogo de futebol, gente no estádio. Vamos voltar a falar da Série B do Campeonato Brasileiro, porque esse é o assunto que está em destaque neste bloco. A rodada da Série B prossegue nesta sexta-feira com 3 partidas. Vitória e Guarani, Bragantino e São Caetano e Portuguesa e ABC, jogo com transmissão da Voz do Futebol. No sábado, a rodada prossegue com 5 partidas. Isso é uma outra pouca vergonha. Isso... Ai, me dá raiva! Eu tive agora o meu instante David Banner se transformando em incrível Hulk. Mas é que enfurece um negócio desses. Camarada, a seleção brasileira vai jogar às 4 da tarde contra a Holanda, no Serra Dourada. E os caras conseguem botar no mesmo horário partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda vou matar cachorro a grito, desse jeito como diz o ditado aqui do Rio Grande do Sul. Bom... Em pleno horário da seleção brasileira, o que é uma pouca vergonha com P e V maiúsculos, 4h20 da tarde tem Ponte Preta e Casa, Americana e Paraná, Salgueiro e Duque de Caxias e Criciúma e Náutico. Quer dizer, sujeito, por exemplo, que estiver vendo a seleção brasileira, não vai poder acompanhar Criciúma e Náutico, que é um interessantíssimo duelo sul-nordeste da Série B. Ah, respeitem a minha inteligência, se é que eu tenho alguma. A rodada fecha às 9 horas da noite com o Ituiutaba, também conhecido por Boa Esporte de Varginha, contra o Vila Nova. Agora falando da Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado são 4 partidas. Na sessão das 18h30 tem Ceará e Botafogo, Fluminense e Cruzeiro e Palmeiras e Atlético Paranaense. Este jogo com transmissão da Voz do Futebol. Às 9 horas da noite tem Figueirense e Atlético Goianiense. No domingo, 4 horas da tarde, são 3 partidas. Grêmio e Bahia, Coritiba e Vasco, que é o jogo intermediário do encontro deles na decisão da Copa do Brasil. E também às 4 horas da tarde, Flamengo e Corinthians, com transmissão da Voz do Futebol. Jogo onde Petkovic entrará por um período para se despedir do time do Flamengo. Que, aliás, é uma ideia bem questionável isso, né? Será que um negócio assim, uma despedida, cabe numa partida oficial, num jogo às ganhas, valendo pontos? Eu tenho sinceramente as minhas dúvidas. Eu não sei se isso é correto, se cabe algo assim. Muito melhor é o que está sendo armado, por exemplo, de fazer em breve um amistoso contra o Estrela Vermelha. E às 18h30, a rodada da Série A prossegue com América Internacional e Santos e Avaí. América Mineira Internacional será em Campo Grande por escolha do Coelho. Certamente acreditando que a expressiva torcida dos clubes gaúchos naquela região do Centro-Oeste, que ali pelo Mato Grosso do Sul, tem uma faixa bem representativa de torcedores do Internacional e do Grêmio, só pode ser por isso que o América escolheu jogar em Campo Grande. O que eu também acho um absurdo, até porque, por mais que o América seja o mandante e a renda fique com ele, a torcida quase toda no estádio será contra ele, até porque a gente, se for comparar o Internacional com o América em termos de torcida absoluta, o Internacional tem muito mais torcedores que o América. Não seria muito melhor nesse sentido jogar em Belo Horizonte? Que fosse, sei lá, menos de 2 mil pessoas na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas? Mas pelo menos seriam quase todas do América, porque do Internacional se deslocaria pouca gente aqui do Rio Grande do Sul e de outros lugares para ali estar presente. Eu não sei. Os caras gostam de fazer algumas presepadas que, sinceramente, Eu me questiono como é que eles chegam nesses cargos diretivos, porque é tanta bobagem, é tanta coisa sem sentido que eles fazem que... Ah, eu vou esquentar minha cabeça desse jeito, é melhor parar quieto de uma vez. A rodada terceira da Série A do Campeonato Brasileiro só vai acabar na quarta-feira da semana que vem, com Atlético Mineiro e São Paulo, que seria no domingo, mas foi remarcado para quarta-feira, justamente para passar na TV aberta ao vivo para São Paulo, dentro daquilo que eu falei no programa da semana passada, deles acharem que os paulistas não dão bola para futebol se não for com os times locais em ação. É claro, eu me refiro ao fato de, na mesma hora de Atlético Mineiro e São Paulo, acontecer a decisão da Copa do Brasil entre Coritiba e Vasco. Resumo final. E vamos recuperar o que foi destaque na edição desta semana do Papo de Bola na Voz do Futebol. O meio de semana marcou o início da decisão da Copa do Brasil, enquanto a Copa Libertadores já sabe quais serão os seus finalistas. Meio de semana também deu largada para amistosos entre seleções. Sexta-feira e sábado são dias com muitos deles acontecendo, além de partidas das eliminatórias da Eurocopa, e prossegue normalmente o Campeonato Argentino. Você acompanhou também os aniversariantes da semana entre os dias 13 e 9 de junho. Na sessão Papo de Mídia, destaque para a Liga dos Campeões da Europa, que a partir da temporada 2012-2013 pode ou não ter troca de exibidora na televisão. E os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Encerramos o programa Papo de Bola na Voz do Futebol. Grato pela audiência, desde já é do César, que produz, elabora e concebe todo este programa com o respaldo dos comandantes Luiz Fabiano Marinho e Ricardo Taves. Promete regressar na próxima semana com mais uma edição para vossas senhorias aqui na Rádio Voz do Futebol. A apresentação original deste programa é às sextas-feiras, entre 8 e 9 horas da noite, com horário alternativo no domingo, das 11 da manhã ao meio-dia. E você também pode ouvir na íntegra o programa a qualquer hora do dia ou da semana em vozdofutebol.com.br ou papodebola.com.br. E continuem ligados, porque a Voz do Futebol não para! Nunca! A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.